para estremecer tudo. Carreta Mega Gol. Carreta Mega Gol. Então dá-lhe uma lavada segura, meu paredão. Aqui é baile da saudade, então bora tocar saudade a partir de agora. Se você quiser, vai ter que me aceitar. DJ Papudo do Parteira Sou por aqui. Equipe Sem Limite por aqui também, abraço. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descer. Já é Leandrinho! Por isso eu penso desse jeito. Chega aí, moleque, chega aí. Não vou mudar. Bora, Evandro! A vida já me fez assim. Não vou. Amigo Leandrinho, DJ Leandrinho. Ele e o Evandro, parceiraço, pode ir. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Agora o carrinho da Fresca Cavalo vai, viu, meu irmão? Aí, Coné! Pra ver você gostar de mim, não vou mudar. Não vou mudar. Bora no caquiado, caquiado, caquiado. É a saudade, papai! Super evento. O meu coração. Rapaz, o Rafa era só promessa de vir, né? Agora não, papai. Bate. Tamo junto. E amanhã nós vai pra cima. Pra cima, garoto. Ela me olha. Novo Premier. O dia vai chegar. Paredão. É uma noite a menos. Carreta Mega Gol. Olha, Hans, tô sabendo. sabendo que tu e a Priscila hoje estão liberados pra tomar um. Amanhã uma noite ao... é só trampo. É o maracuxi, garoto! Zeca, nada de ir embora, papai. Só vai de manhã quando for a hora de tirar o leite da vaca. É, meu irmão, te segura. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu preciso do seu amor. E a gente? A gente briga, se ama, se rola na cama, louco de descer. Pense no sexo legal e depois da briga. É pouca paixão na frente de amor. Não tem ouvido uma voz. A gente só quer destruir nossa vida. Sou seu amigo, meu coração é tudo que eu tenho. Pode brigar! Mas quando chegar em casa. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Sou eu que digo. Agora que eu vou começar, Juninho. Briga comigo, mas não vai embora. Te segura, Mega Go! Carreta Mega Go! Quero seu dinheiro, não quero seu ouro. Só desejo amor sincero, só quero você. O seu beijo quente, quero só pra mim. Vamos ser dois amantes, vamos juntos dizer: isso é o que é. É o quê? É o amor. Tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. Me beije, me aperte, quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso, isso é o que é. É o amor. Hey, é o amor. Oh. A nossa equipe sem limite por aqui ainda com a gente. O nosso muito obrigado por você, viu, meu irmão? Tamo junto e misturado. Um abraço pra toda a galera aí da sem limite. Alô, Bambina. Novo Premier. Verdade, não vai existir. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. é. Isso é o que é. Meu amigo Careca tá por aqui, fala Careca. Velha guarda, amigo do Rafa. Yeah. Lucas Neto, tá por aqui, um abraço pra você, viu, meu irmão? Bora tocar saudade pra essa galera, meu irmão! Uhul! Mega Gol. Carreta Mega Gol Paredão. É só daquelas, Priscila. Meu grande amor, como eu preciso me amar. Meu grande amor, o meu mundo longe de você, para mim não tem prazer. É tão grande a solidão. Procure compreender. Eu já não sei mais viver sem você no coração. Como eu preciso te amar, meu grande amor. Como eu preciso te amar, meu grande amor. Hoje a partir das 2 da tarde, Metropolitana FM 94.3, programa Sabadão Fest. Hoje com o Rafa considerado meu amigo DJ, mega DJ Juninho do Premier, e também um DJ Fábio do Pop Som. Vamos fazer a onda. É todo mundo convidado para sintonizar. 94.3 Metropolitana FM. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Isso aqui eu gosto de ver, isso daqui, ó. Hein, Juninho? Aí eu tiro o chapéu, viu? Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero que sempre você é aqui. Pra quem assistiu o filme Serra Pelada, Evandro, tu assistiu? Não tô ouvindo essa daqui, ó. Sem limite, coladinho até o finalzinho. Eu não consigo viver. Se hoje já tá assim o quarteto, meu amor vai entender. Eu acho que vai dobrar esse quarteto mais tarde, não vai, velho? Você vai ficar daquele jeito. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor. Pra mim não ter que chorar, vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar, vem me dar o seu calor. Ainda sinto. Jumbo, não, Jumbo, um abraço aqui aos Coringas. Eu não posso esquecer. Jumbo aqui, os Coringas. Aquele dia de prazer, quando a gente

De Moju. Premier. O Bancadão de Moju. Bora no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Premier. Vou tocar mais soca daquela das antigas. Papudo, bora fazer o caqueado, papai. Bora pra cima! Essa daqui o Wendel conhece, ele se lembra. Alô, Wendel! Velha, velha. Guarda. É. Tempo do Ipanema, velho. Príncipe Negro. Área da Sudã. E por aí vai, meu. Alô, Juninho! Príncipe Negro. Novo Premier. Quando eu vou dançar, saio a procurar o melhor agito para curtir. Vou me divertir onde só tem cara. Eu vou fora dessa da galera. Lá tem os DJs, reis da diversão. O som consagrado pelo povão. Se você não sabe, eu vou cantar. Quem é? Quem é? Ele é o príncipe do Pará. Uhul! Esse é o príncipe negro. O som da galera me faz dançar. Com os DJs Edilson e Edielson, eles comandam todo lugar. Esse é o som príncipe negro. O som da galera me faz dançar. Chuma um abraço aqui, o fazendeiro Zeca, lá da prainha, da Braguim com a gente. Um abraço pra você, viu, Zeca? Você tá na Mega. Mega Gol. É, meu irmão. É que no show. Bora, meu parceiro. Hoje aqui em Conceição, no Minideu, tem um som do pop. Carreta, Carreta Mega, Mega Gol, Paredão! Relembra aí, meu irmão! É o som que invadiu, balançou e seduziu. Arrasta o povão, seja onde for. Me sacode, é soca do pop. Norte. Reúna a galera pra me divertir. Seis de gatinha só pra relaxar, dar um gelo no estresse, só pra variar. Quero ver mulher bonita, muita exalação. Na batida é só que quero ver você dançar. É a Tecno Show comandando a curtição junto com o pop som, o arrasta povão. É o som que invadiu, balançou e seduziu. Arrasta o povão, seja onde for. Me sacode, é soca do pop. Agora, para estremecer tudo, Carreta Mega Gol! Carreta Mega Gol! Então dá-lhe uma lapada, segura meu paredão! Eu toquei diferente pra galera! Bora, minha Mega Gol! E agora! Só tu pra encarar, só tu pra encarar, papudo. Aqui no Mirinê. Bora, filhinho! Você é uma autarquia. Meu amigo Hans, tá só de boa hoje. Toda a galera da Prainha, da Brahim, abraço pra vocês, só valeu! Agora a gente vai por lá, né, Jones? Toma aquele banho! Now I miss my train, that's a darn shame. When I'm running late, no sleep's to blame. If you got a wife, you know I'm right. You got a special man, well I can understand. Uptown, downtown, everybody's getting down. Say uptown, say downtown. Well, I miss my bus, I know I'm late. I gotta do something I know I hate. I'm gonna walk to work, 15 bucks. I already got a hole in my socks, go ahead and laugh. That's okay, cause what I really wanna say, I got bad feet, my corns hurt. Let's top it off, I'm late for work. Let me tell you what I see when I'm dealing with a fucking sidewalk. Let me show you how I walk when I gotta do my fucking walk. Let me tell you what I say when I'm dealing. Mega. Chegaram com o Rafa lá no Rafa. Hoje, sexta-feira, a festa vai rolar lá na Conceição do Mirindeu. Aí falaram pra mim: Rafa, é o baile da saudade. É isso, mano. Mano chegou comigo e falou: Rafa, é baile da saudade. Meu irmão, se é baile da saudade e se não tocar o rei, não é baile da saudade. Então bora. Você vai me matar. Ou então deixa louco. Com esse corpo moço. Sequência. E esse dele. Jeito. O homem. Reginaldo Rossi, meu irmão. Alô, Wilder. Você vem matar. Ou então deixa louco. Com esse corpo moço. E esse jeito de olhar. E olha. Hoje, digamos que hoje vai ser uma palhinha, mas hoje mesmo, sábado, é o show completo da Mega Gol junto com o Premier. É a parceria que dá certo, viu, papai? Show completo, fogos, pirotécnico e tudo mais! Você só quer provar que com tão pouca idade. Olha, não me falaram que era pra me trazer munição. Fazer de um homem tudo que você quer. Tão preso no seu laço. Sou um palhaço e você, moça, mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei em ser bobo. Me perdi por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Você vai me matar, eu me deixo louco. Galera da prainha chegou comigo e falou: olha, Rafa, a gente só sai daqui quando tu tocar a última. É, meu irmão. De quem sabe tudo. Mancha tudo. Bora, Regi, te espera. Mão, pelo amor de Deus. Há um ouro de pá agora, né? Provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, preso no seu laço. Sou um palhaço de você, moça, mulher. Alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. Carreta Mega Gol. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. E era da prainha. Seria bom demais. Pois eu tenho. paz, a paz que tem o amor. E um mundo bem melhor teria ao meu redor, um mundo de amor. Saudade rolando, meu irmão. Esse era o cara. Esse era o cara, meu irmão. Lembro com muita saudade aquele bailinho. Saudade! Bem agarradinho. Onde a gente é mesmo é pra se abraçar. É só saudade agora aqui, né? Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava, aquela aranha que você respeita, eu lhe apertava e olhava seu busto. Caranguejo? Dentro do corpete. Querendo pular. Guarda, guarda, guarda, que a mulher vai ter. Cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. A saudade vai rolando, meu irmão! Ego da música, pai Dego, viu, cara? Queres tu saber por que... Meu amigo careca, tá só na manha. Bora, careca, um abraço pra ti, viu, velho? Pensas tu quem foi... O som do careca agora, o Wendel é... Mega Gol. Mando só para saber... Que além das mãos chamo você. Que existo sem par. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver. vai te ver. Minha de mim demais. Minha de mim. Carreta Mega Gol Paridão. Aqui a porrada é doida e segura. Olha a Frígida. Estamos juntos, mas falta um ar aqui na sombra. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Meu amigo Maico, deixa eu um abraço aqui, o Maico que diz que tá cavando uma fossa já faz 2 meses já, papai. Se é uma fossa ou um poço, velho? Este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Amigo Denivaldo, Cleito Alexandre, a Sem Limite e a Loura Sem Limite, pode crer. Uou! Amor, e a gente faz. Parece o encanamento já tá aqui, né, mano? Aí, Maico, um abraço pra você, garoto. Você tá bem, viu, cara? Você tá aqui, ó. Mega Gol. Novo Premier. Uma saudade, um vazio em você. Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim, também não vive jamais. É amor sem fim, entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Mais novo conceito em som automotivo é Carreta Mega Gol Paredão. Bora, Sem Limite! É tão lindo, amor, que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Premier, o pancadão de Mojú. Fico sem te ver. Bate uma saudade, um vazio. Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim também. Carreta Mega Gol. É amor sem fim, entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor. A nova tendência em som automotivo no Pará. Carreta Mega Gol Paredão. É só as principais, as melhores. É o baile da saudade do Miri do Belo. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Yeah. Te amo. Yeah. Te amo. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo. Te amo. Hoje a saudade me mata a todo momento. A tua ausência machuca o meu coração. Sem você minha vida já não tem mais sentido. Conceição do Menideu. Sonhei com você, pensando um dia te ver, naquele lugar onde te conheci a primeira vez. Uai! A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. E depois? Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Sonhei com você, pensando um dia te ver, naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Bora, Michael! Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas tá doendo o meu coração. As últimas, até porque a festa mesmo é daqui a pouquinho. Vamos se guardar aqui daqui a pouquinho. Vem o Águia da Amazônia Pop Song. Então bora tocar assim, bora tocar assim, ó. Beija, amor, quero ser giro outra vez.